A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já falamos aqui que as décadas de 80 e 90 foram tempos de muitos medos, né, que rondavam as nossas cabeças. Coisas como aquela estação espacial Skylab, que ameaçava cair sobre nossas moleiras. É verdade, Skylab, cara. Ou pendurada, balançando durante muito tempo. Exato. Ou também o medo de uma guerra nuclear, como a gente falou há pouco tempo. Também aquele medo todo de se infectar com uma agulha de HIV num banco de cinema, né? Numa daquelas lendas urbanas e tal. Tinha um desespero que era ver aquele Jesus do SBT, lembra? Nossa, Jesus que do medo. SBT? Que ele olhava para os nossos olhos e falava, um dia, meu amigo, você vai ter que prestar contas. Outra coisa também que era digna de muito temor na nossa adolescência e infância era aquela brincadeira do copo, lembra disso? É mesmo, brincadeira do copo. Eu não me arriscava, nunca tinha um medo de baixar o Satanás por lá. E tudo isso era motivo que a gente se borrasse bastante. Mas no meio de todo esse cagaço estúpido, sem base científica alguma, inclusive, havia um temor que assombrava apenas os garotos ali, beirando os 17, correndo pros 18 anos. Eu tô falando, obviamente, do medo do serviço militar, Walter Rezende, quando a gente tinha que se alistar ali, lembra-se disso? A gente tinha grande chance ali de amargar mais de um ano no sofrimento da caserna, né, cara? É verdade. Era terrível. Você, jovem, que está em idade de prestação do serviço militar, aliste-se de 1º de janeiro a 30 de abril na Marinha, Exército ou Aeronáutica. O Brasil precisa de você. Brasil! Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas Aquilo mãos. Aquilo realmente era ameaçador, porque à medida que os 18 anos ia chegando, né, o pavor inquietante ia contaminando ali as nossas almas. Afinal, as histórias, né, que chegavam nos nossos ouvidos era que passaríamos durante um ano uma vida de pleno sofrimento, tendo que lavar banheiro ali com as nossas próprias escovas de dente. Teríamos também que montar guarda ali no meio da chuva, passar muitos dias na cadeia por conta de uma estupidez ou outra ali que a gente ia cometendo no quartel, e até mesmo alguns favores sexuais teríamos que prestar para um sargento psicopata. Cara, a maldita hora chegava, e nos 3 primeiros meses daquele ano que o filho da puta completava ali 18 anos, tinha todo mundo se juntar, né, ir lá para uma junta militar para fazer o alistamento. E isso era bem tranquilo, pois ao menos naquela época este era um momento em que você se apresentava ao exército levando um saco de documentos, né? É verdade, né? Levava tudo. E era como se a instituição militar te dissesse, ok, por enquanto é só isso, mas você vai voltar daqui algumas semanas para passar o dia inteiro de humilhações, fome, frio, calor e talvez até ser estuprado por algum soldado, né? Mas todos nós sabíamos que esse dia aí, né, o dia da seleção, ele seria como se fosse ali um momento nas Bahamas, em comparação ao que poderia acontecer se de fato nós fôssemos convocados para salvar a pátria. E o Walter, você consegue se lembrar de como foi o dia da sua seleção para o serviço militar? Eu acho que foi parecido com o dia de todo mundo. Eu tive que me deslocar na madrugada, pois tínhamos que estar lá no local umas 5 da manhã. Por que tão cedo? Fazia sentido. E tive que pegar um ônibus, rodei ali uns 30 quilômetros. Engraçado que eu nem dormi a noite anterior de tanto medo de ser selecionado. Cheguei lá, um puta frio, tava todo mundo sentado ali no cimento gelado, e à medida que o dia foi amanhecendo, o sol começou a ficar quente, né, até os seus 30 e tantos graus, a gente saiu da Sibéria pra Jamaica, o pessoal começou a passar mal, porque era sol na moleira mesmo, não tinha nenhuma cobertura, não tinha nada. Acho que uns dois vagabundos, inclusive, desmaiaram ali. Fora isso, rolava um bullying por parte dos soldados que estavam ali, né, porque eles ficavam botando um puta terror na gente, dizendo que iríamos servir ao exército, e lá dentro pregariam nossos sacos escrotais com pregos em madeiras. Era uma ameaça terrível, cara. Tudo isso pra ter de salvar os Estados Unidos em todas as suas guerras que eles se metiam, né? Verdade. Naquela época ali, o Kuwait, eu acho, que eles estavam querendo atacar também. Que não era agora! Sai! Sai! Soldado na fogo? Não sei! Eu não falei ainda! Vocês lembram como foi o dia da sua seleção? Cara, as minhas humilhações começaram já desde naquela primeira apresentação. Todo mundo que passou pelaquela junta militar do Campo Olímpico, que foi aonde eu tive de ir, era, só tinha uma a cada 5 mil quilômetros. E era uma senhora que ela era muito de mau humor, acho que todo mundo passou por ela, parecia uma bruxa, que era a Dona Olga e tal. E a gente tinha que ser educado. Você lembra até o nome dela? Lembro, Dona Olga. Todo mundo que passou por lá conhecia. E todo mundo temia responder mal ela, porque já achava que a partir daquele momento ela respondeu mal, ela já vai mandar você. Já achava que tava contando. Pra virar bucha de canhão, né? Desculpa, minha senhora. E beleza, daí ó, acabamos indo pra lá. Eu, assim como você, também fiquei naquela ansiedade toda com medo e tal, e o terror que as pessoas colocavam. E eu, cara, me deu uma disenteria maldita no dia de ir lá pro Cambuci. Cambuci, acho que, né? Eu fui pro Cambuci mesmo. A gente foi por lá, no quartel do Cambuci, e me deu uma disenteria às vésperas de chegar no lugar e tal, assim, quase na hora de chegar no lugar já foi me atacando uma dor de barriga, tive que correr pra um boteco de madrugada, imagina, cara, uma loucura. E esses botecos nunca tem papel pra você se limpar, nada, né? Nada, cara, jornal que me salvou. Foi no protocolo de alistamento que você se limpou. Enfim, passei pelas mesmas humilhações e tal, só que eu ainda voltei mais 3 vezes lá, cara, porque eu tava sendo aprovado. Esse foi selecionado. E foi, ia diminuindo aquele número de garotos. Eu voltei. Você foi passando nas fases, tal como você passava no Alex Kidd. Exato. Na minha última, quando eu deveria voltar, né? Na última vez, a minha mãe começou a chorar. Falou: ah, meu filho, você vai pra guerra, você vai pro Vietnã. E aquilo me botou mais pânico ainda, você não sabe. Minha mãe apelou pra uma benzedeira, cara. E funcionou, eu fui dispensado. A magia negra te salvou do serviço. Depois militar. De medir roupa, medir capacete e os cambal. As caras vão lavar essa cabeça, não vai ter capacete que sirva. Acho que minha cabeça, a benzeção aumentou a minha cabeça. Enfim, eu acabei não adentrando as Forças Armadas por conta desse patchoulê que a minha mãe fez aí. E o pior é, ali era a entrevista. Depois ali, durante o dia, rolava o exame médico e outras avaliações de aptidão. Na verdade, era pra ver se o sujeito não era um completo idiota, né? Porque... Exato. Eu pensando nisso, eu falei, vou responder tudo errado as minhas questões. No penúltimo dia, comecei a responder tudo errado. Falei, não, isso aqui é o que vai me livrar. Ah. Eles não vão botar um perfeito idiota pra dirigir um jipe do exército. Foi. Aí, a hora que eu terminei de completar as questões todas erradas, um cara falou assim, ah, é o seguinte, quero avisar quem responde tudo de maneira errada. Que aqui, quem tá aqui já entrou, meu amigo. Simplesmente você vai limpar a bota de sargento, de coronel. E como você acabou de falar, quem passava nos testes de aptidão ia pra entrevista. E que era a reta final aí pra saber se você iria amargar um ano, né, se ferrando, ou se você sairia dali mostrando o dedo do meio pro recruta da guarita que minutos atrás estava te ameaçando. É isso mesmo. E todo mundo já vinha com um discurso de casa pronto, né, pra entrevista. Ali no intuito, né, de ser dispensado. E eram os argumentos mais estúpidos possíveis. Era a gente falando que não poderia servir porque tinha o pé chato, não tinha essa lenda? Eu tentei a unha encravada, não resolveu. É que você tem uma unha paraplégica, é verdade. E havia um boato que se você falasse que você estava na universidade também não entrava, mas a malandragem mais recorrente era de falar que era filho único. Arrimo que tinha, de família. Exatamente, que tinha que sustentar a mãe paralítica ali e tal. Mas eu acho que nada disso servia, né? Eles já sabiam de tudo. O famoso, a gente ficava esperando mesmo, era o famoso excesso de contingente. Exato. Tem uma história do ouvinte Felipe Mendonça, abre aspas assim, meu professor disse que quando ele estava servindo o exército, montava a guarda em uma guarita com outro recruta em um esquema de revezamento, né? Enquanto um dormia, o outro vigiava. E isso era proibido pelas Forças Armadas, sujeito inclusive à prisão ali na solitária. Tudo era motivo de prisão, tudo, né? Tudo, exato. No meio da noite, esse meu professor foi acordado pelo parceiro dele em gritos. Os caras estão aí, os caras estão aí. Sadam, era o Sadam que já chegou. Ele acordou, olhou e notou que eram apenas garotos fumando maconha no mato ali do lado da muralha. Mas ele, quebrando todos os protocolos militares, abriu fogo contra os maconheiros, bunda suja. Caramba, achando que era... conhece o quê? Bunda suja. Achando que eram comerciantes internacionais de armas que estavam ali para roubar todo o moderníssimo arsenal brasileiro. Não satisfeito, o sniper viu os maconheiros fugindo e acionou o alarme do quartel, mobilizando toda a força nacional. O professor fala que tudo correu bem no final, mas corria na boca pequena que eles, além de puxarem uma cadeia, tiveram que beber urina do cachorro mascote da tropa. Caraca! Beber mijo de cachorro. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage no Facebook. Nesta fanpage a gente sempre fala o que vai rolar nos próximos episódios. Vocês podem mandar histórias para falecom@agenteem86.com.br. No mesmo e-mail vocês podem mandar também dicas de futuros episódios, como o Mário Pereira fez. Mário Pereira, que é lá de Lisboa, olha só, um ouvinte internacional do Agente 86, ele que deu a dica do serviço militar. O curioso é que o ouvinte lisboeta aí, o Mário, que conheceu o nosso podcast por intermédio da sua namorada, que é brasileira, e diz que em Portugal, na época, havia um serviço militar obrigatório e ele conhece... Acho que inclusive não existe mais, acho que foi em 2004 que esse serviço em Portugal deixou de ser obrigatório. Ah, é? Não tenho certeza, acho que sim. E ele conheceu uma pessoa que, para conseguir uma baixa ali na tropa, ele deu um tiro no pé e disse que foi acidental. Olha que maluco. Não teve, cara, um presidente que fez algo parecido? Esse cara deveria ter feito igual o seu avô, né? Que na Segunda Guerra Mundial se escondeu do mato. Ficou a mula. Ficou por semanas ali pra não ser convocado. Eu acho que eu já falei aqui nesse do Agente 86 que o meu pai serviu o exército e ele não curtia muito ali a vida na caserna e sempre me inventava uma doença pra ele conseguir uma dispensa. Sabe qual era o apelido dele? Bom. Santa Casa.